Então, menino, o que que a pessoa pode fazer para sair das drogas? O que ela precisa fazer? Isso. Tomar vergonha na cara! Tomar vergonha na cara compreende em fazer o quê? Procurar um trabalho! Ocupar a mente! Não é menino isso que entra na mente das pessoas, não, moço. Quando fala que cabeça vazia é oficina do diabo. Eu não sou o diabo. O diabo é vocês mesmo. É ele que disse. Olha. O senhor apontou, você apontou pro senhor Tranca-Ruas? É. Porque ele fala que ele não mata, não rouba e não destrói. Quem é que faz isso? Entendi. É vocês. É o próprio homem que faz isso? É. E as mulheres também. Entendi. Então, criar vergonha na cara. É. Que tipo de atitude assim compreende uma pessoa que conseguiu sair das drogas e tomou vergonha na cara? Repete. Que tipo de atitude vive uma pessoa que saiu das drogas e tomou vergonha na cara? Ganhou ponto lá em cima com o divino. Fazendo o quê? Largando as drogas. Aí você disse procurar um trabalho. É. E se não achar trabalho? Mas pelo menos largou as drogas. Já ganhou ponto. Entendi. Eu tô aqui. Eu tô ganhando ponto, moço. Venha trabalhar. Levantar dessa tumba. Faz pedra rolar. Na mão esquerda foi, se na cinta um punhal. Paga a luz. Paga a luz? É. Tá bom. Pronto. Mais? Mais. Pronto. Tá bom. Tá bom. Fala, moço. Tudo bem? O que você quer? Quer conversar com você. Pra quê? Pra aprender com você. Qual que é seu nome? Dá um 10 pra ele, ó. Bebê. Tá bebendo? É. Você pode? Dá, moça. O tio Grandão deixou? Tá aqui do lado. Ele deixou? Dá pra eu. Fala! Qual que é o seu nome? Caveirinha! E você é um Exu Mirim? É! Exu Mirim é o quê, Exu Mirim? Explica um pouco do mistério dessa falange. Não vai falar que é criança, porque não é, hein? O que você quer saber dos mistérios de Mirim? É, o que você faz aí no mundo astral? Você é uma criança, você é um... Criança, eu não sou criança! Um adolescente rebelde? Sou! Como é que é essa rebeldia? Quer saber com quem eu trabalho? Quero saber... Tirando as porcarias de vocês! O que é que você faz? Trabalho no cemitério. No cemitério? É! Fazendo o quê? Limpando quem vai lá procurar pelo que já morreu. Ah. Então nem todos os mirins fazem a mesma coisa, né? Chama aquele lá pra eu. Chamar? Tá. Tá vindo aqui. Qual que é o seu nome? Caveirinha! Por que você tem esse nome? Porque eu entrei na falange dos Caveirinha. Como que você fez pra entrar nessa falange? Né, moço? O copo? Eu estudei, moço! Você foi um menino encarnado? Não sou criança, de novo! Você não é criança? Não! Mas você foi um jovem. Encarnado? Fui! Então não é... Não é todo mirim que é encantado. Não! Tem algum que não é. Tem! Que trabalho que você faz? Eu fico tirando as coisas ruins de quem vai visitar quem morreu lá na Calunga! Ele tá do teu lado. E você... tem que ferramenta de trabalho hoje? Punhal! Punhal? É! E pra que serve essa ferramenta? Pra tirar energia negativa. Você vive aonde? Na Calunga. E você tem alguma necessidade humana? Eu? É. Qual? O que você tá querendo saber? Como assim? Necessidade humana de, tipo, se alimentar, nem que seja de energia, respirar, dormir. Eu não durmo! Você precisa respirar. Eu me alimento das energias que vocês deixam. Ah, como é que é isso? Na Calunga. Que energia que a gente deixa na Calunga? Tristeza, ódio, amor. A gente deixa na Calunga tristeza, ódio e amor. E você se alimenta do quê? De tudo. Mas a alimentação é pra suprir... Eu posso sentar aqui, moço? Pode. Fala. A alimentação normalmente é pra suprir o funcionamento de algum sistema. É pra ativar energia. Uhum. Eu quero um daquele. Já sei, um daquele é... Cigarro. Pito. É. Vou sentar aqui no banquinho do preto velho. Senta, tá onde que eu tô? Você tá no banco do senhor preto velho. É. Mas já, esse banquinho que eu já tô... Já tomei bronca. Esse aqui é um banquinho igual do preto velho, mas não é o que o preto velho usa. Você foi autorizado a fumar, né? Que o preto velho usa. Ele usa aquele. Hã? Ele usa aquele? É. Pronto. Fala. Nem eu e nem você vai tomar bronca. Então, quando a gente se alimenta, é pra dar funcionalidade a um sistema que depende daquela nutrição, daquele alimento. Quando você se alimenta dessas coisas, que tipo de sistema você nutre? O teu espírito? A evolução do meu trabalho. Uhum. Então o seu trabalho tem evolução. Por que não tem? Como é que é a evolução do seu trabalho, mirim? Ué, todo mundo trabalha e tem que ganhar. Entendi. Então, você está dizendo assim, enquanto você se alimenta dessas energias que os humanos deixam, você, a evolução do seu trabalho representa ganhar. Eu vou ganhar um pouquinho de luz. Ah, agora entendi. Enquanto você se alimenta, você está trabalhando. E ganhando luz, você evolui. É! Ah, entendi. E você trabalha mais com que tipo de entidade? Como assim? Exu, Pombagira Mirim. Com quem você trabalha mais? Eu? Caboclinho. É. Trabalho com os Exu. Vai. Eles mandam ir lá. Esse principalmente que tá aqui do lado. Esse que tá aqui do lado, qual Exu que é? Tranca a rua. Por que você não olha pra ele? Eu? É. É porque ele manda. Você vira a cara quando você fala dele. Uhum. Você respeita as ordens dele por uma força maior ou por boa vontade? Por respeito. Uhum. Mas se pudesse, estaria fazendo outra coisa? Estaria. Tipo o quê? Causando tumulto. Mas não posso. Uhum. O que que te impede de causar tumulto? Quero evoluir. Em vez de ficar aqui onde eu tô. E aonde que é o lugar que você tá? No cemitério. É. Mas assim, em termos, por que que não é agradável? Todo mundo precisa de luz? Sim. Pra um dia voltar? Sim. Eu também. Uhum. Ou você acha que eu quero ficar aqui pro resto da, da eternidade? Não, não. Só porque é mirim? Claro. Então, podemos dizer que enquanto você evolui, você tem a esperança de chegar num lugar onde não tenha escuridão. Vai demorar, que eu sei. Vai? Vai. O cavalo vai desencarnar. Eu ainda vou estar aqui. Vai ter que trabalhar com outro, com outro, com outro, com outro, com outro, com outro. O que acontece se o cavalo disser, não vou incorporar o mirim mais? Pra que ele vai ficar aqui? O que você quer dizer assim com pra que ele vai ficar aqui? Tá querendo dizer que existe um propósito. É! E se essa é a missão dele, não faz sentido. Por que ele vai negar? Uhum. Entendi. Por que ele usa essas coisas aqui, ó? Disse que essas coisas é roupa branca, né? É! E o pé no chão, o pé descalço. Claro. É! É, aqui sabe-se que você já incorpora há muito tempo, mas normalmente você chega e vai embora. Por que você não conversa com... Ninguém fala comigo? Com as pessoas do terreiro. Alguém falou alguma coisa? Alguém perguntou? Mas eles ficam com medo de chegar em você. Porque ninguém gosta de Exumirim. Mas é que tem Exumirim, que é muito sapeca. E o que que tem isso, moço? Tem tanto marginal na rua que vocês falam? Tanta gente maldosa. Uhum. E vocês falam? Por que, que comigo vocês não querem falar? Entendi. Você está dizendo assim, se a gente conversa com marginal, com gente maldosa, por que que não conversa com você que não é marginal e nem maldoso? É? É isso? Só porque você falou que nós é bagunceiro? Não, é adolescente rebelde. Não, o que você falou antes? É, se a pessoa... não lembro mais. Se a pessoa é maldosa. Mas então, entendi. É que eles às vezes ficam com medo de falar com você que você vai zoar, bagunçar com eles. É! E não é assim, né? Não! Tem gente aqui do lado cuidando pra não fazer isso. Claro. Eu queria entrar naquela caixa com água, mas não posso. Ali fora, no terreiro, tem uma piscina. E é onde você queria entrar. É! Eu já joguei o moço lá dentro. Nossa, isso não é nada simpático. Ele que pediu. Ah, é? Ele ficou... Ninguém me empurra, ninguém me empurra. E eu fui lá e empurrei. Entendi. Você trabalha com Exumirim também? Eu sou Exumirim. E você trabalha com outros Exumirins? Trabalho. Com quem você mais trabalha? Não posso falar o nome dele. Não pode? Ele tá do lado. Ele tá aqui? É. Olha. E pode coisar os médiuns da casa. Tá. Então nós não queremos que ninguém saia daqui hoje coisado, né, menino? É. Então não vamos falar o nome dele, né? Mas tem as pombagiras mirim. É. Olha que coisa boa. Xumirim, o que você acha que o ser humano pode aprender com você hoje de bom? Comigo? É. Cê... Cê tolerante? Eu escuto tanta coisa e tenho que aguentar calado. Porque tem gente que manda em mim e não deixa eu falar as coisas. Aham. Se você pudesse, você estaria falando palavrão aqui pra gente? Estaria. Da onde vem esse gosto de falar palavrão no lugar de falar palavra bonita? Você quer que eu seja bonzinho? Eu não sou? Então. Eu não vou ser bonzinho? Porque eu não sou bonzinho. Ah, você não é. É daí? Esse menino é bonzinho, moço? Então, tô conhecendo, né? Vou conhecendo aos poucos. O que você aprendeu, Mirim, na sua última encarnação? É não confiar nos outros. Você confiou em alguém? Confiei. O que aconteceu? Fui morto. Que idade? Não posso falar. Uhum. E aí você foi morto, você chegou do outro lado em que situação? Me colocaram um punhal nas costas. Ai. A irmã que eu tinha apunhalou pelas costas. Irmã de fé? Não. Irmã de sangue? É. O que que você fez pra ela, hein? Eu não fazia nada. Esse foi o problema. Entendi. Era vagabundo? Ela queria que você trabalhasse. É. Entendi. Eu andava pelas ruas. Uhum. E um dia nós brigou. Uhum. Ela pegou o punhal e enfiou na minha costa. Ah, entendi. Você acha que ela fez isso de autodefesa? Se não era você a fazer isso? Eu não ia fazer isso. Você ia só... fazer uma coisa assim que não ia matar, né? Por que que eu tenho que fazer isso? Claro, não é bonito. Ô, moço, dá um pano pra mim? Não é bonito, menino, tá certo. Não tem que fazer isso jamais. Não é porque eu falo que eu não sou bonzinho? É, que também vai no extremo, né? É. Pô, claro. Mas eu tô aprendendo. Tá. Eu já tô aqui, não falo palavrão. É, realmente. Você tem feito um progresso aí. Quero evoluir. Notável. Eu quero ter luz, moço. Menino, qual é a entidade com quem você mais interage? É o seu tranca-ruas? Dessa casa é. Mas assim, do tempo seu no astral. Não. Em geral, não é o seu tranca-ruas. Não. Quem que é? É o meia-noite. O que que você aprendeu com meia-noite? Fazer muita magia. Magia? É. Entendi. Conta uma magia pra gente. Não posso, moço. Só magia que só usa lá, né? E aqui também. Aqui também? Mas se eu contar, vai todo mundo fazer. Porque aí eu sei que não pode, porque ele já falou aqui que não pode. Que não pode? Entendi. E... mas se você quiser, eu falo. Mas se ele falou que não pode... mas você tá pedindo. E tudo... é. Aí fica a seu critério, né? É uma magia de fazer o bem pros outros? É. Então fala. Mas... depende do jeito, né? Eita, daí não é de fazer bem pro... é, você quer dizer assim, ela faz o bem quando alguém quer o mal. Não. Como é que é, então? Faz o bem quem quer fazer o bem, faz o mal quem quer fazer o mal. Ela serve pros dois. É. Aham. Então não posso falar. Não pode falar. Daí... porque ele já brigou comigo de novo. Não, daí tá aqui Tiriri também. É, tudo aí eu daqui. Então, Mirim, fala pra gente uma coisa bonita ou que pode ser útil pras pessoas que estão ouvindo, que o senhor meia-noite ensinou a voz. Ser mais paciente. É, conta a situação. O que aconteceu naquele dia? Do trabalho que eu tava fazendo numa casa. E aí? Eu fui conversar com a moça. Eu não tinha paciência de explicar. Essa moça era encarnada? É. E como é que você conversa? É consulente. Ah, incorporado no médium. É que fica ali, ó. Foi aqui, é? Não. Numa outra casa. É. E ali é onde? Aonde é que fica, na... Ah, na assistência. É. Claro que sim. Lá na casa tinha uma assistência. Você tá apontando aqui porque é ali que fica a assistência dessa casa. É. Claro. E aí? Ela veio falar comigo. Sim. E eu não tive paciência com ela. Por quê, menino? Nós fala, ela não entende. Nós fala. Eu não entendi. Eu tô explicando, eu não entendi. Aí eu mandei a merda e não queria mais saber. Você tava tão comportadinho sem falar palavrão. É, cara. Falei agora. Mas não tem problema, viu, menino? Aqui na Terra nós todos falamos, viu? Eu aprendi alguns com vocês. Que coisa boa você aprendeu com a gente? Você aprendeu coisa boa também? Aprendi. Fala algumas coisas boas que você aprendeu com a gente. Amizade. É? Em que situação que você aprendeu isso? Vendo quem necessita, vocês ajudam. Oh. Mas ajuda. E toma na cabeça. É, quando a gente toma na cabeça, isso representa pra você uma forma de se divertir? Você não. Você se diverte quando a gente derruba um ao outro? Não. Ah. Como você se sente? Eu tenho pena de quem faz isso. Entendi. Não é o que você fez e o outro cair. Uhum. Eu não dou risada porque o outro caiu. Eu dou risada porque você vai cair. Agora entendi. Mirim, você quando explica as coisas, você é muito claro, sabia? Mas tem que ser o... O que que você tá apontando pro lado? É o Exu que tá aqui, tranca a rua. É? Ele tá... Ele falou que tem que ser bem, explicadinho. Claro. Você vê muitos médiuns tendo dificuldade de trabalhar com a linha de Mirim? Muitos. É? Preconceito do médium. Que acha que Mirim é marginal. Os médiuns acreditam que Mirim é marginal por quê? Porque vocês colocam isso. Vocês não fizeram por merecer, não. É todo menino, não é marginal, não, moço. Isso mesmo, menino. Sem generalizar, né? Generalizar é muito feio. Entendi. Chumirim. Eu sei o que eu fiz. O que os outros fez, eu não sei. É, sim, realmente. Chumirim, quando você comete um erro, que tipo de tratamento você recebe do superior? Como que é? Quando você, por exemplo, perde a paciência ou comete um erro, que tipo de tratamento você recebe do superior? Sou punido. Você já foi punido, então? Já! Conta a última punição que você teve. Me deixaram trancado. Nossa. Umas correntes, mas eu não saí. Você chorava? Eu? Ah. Eu dava risada. Não foi a primeira? Mas foi a última, né? Foi. Ou seja, nunca mais vai acontecer. Nunca mais é muito tempo, moço. Quando você diz que nunca mais é muito tempo, o que o ser humano pode aprender com isso? Você nunca diga nunca mais. Você não sabe o tempo de amanhã, das outras encarnações? Acredita-se que o que vive hoje é fruto do que se plantou nessa própria vida e até em outras. Você também vê assim? Eu, moço? É. Por quê? Por que o quê? Não entendi. Sabe o que eu tô falando bonito? É. Eu vejo. Uhum. Mas o que você planta aqui, você colhe aqui mesmo. Uhum. Se você matar, você vai se pagar aqui. E vai pagar do outro lado. É, moço. É isso. Quando a gente não gosta... Fala. Quando a gente não gosta... Fala, tô falando. Quando a gente não gosta daquilo que as pessoas fazem pra gente e a gente deseja mal a elas, a gente tem consequência? Tem. Como é que é? Depois nós temos que ir lá limpar vocês, porque os obsessores ficam tudo em volta. O que que é obsessor? É os perdidos sem luz. E o que que eles fazem? Entra na cabeça de vocês pra vocês ficarem brigando cada vez mais. Um com o outro. E quanto mais você faz confusão, mais ele fica ali. Ah. Perturbando. Aí tem que vir Mirim, Exu. A Pombagira Mirim. Pra tirar a nojeira de vocês. Como que o obsessor consegue ser tão inteligente? Ele não é inteligente. É vocês que são burros. E dá pra ele os caminhos. Como é que pode evitar de dar caminho a um obsessor? Como? É. Para de pensar merda. De fazer besteira. Ei, eu não vou ficar fazendo igual preto velho, não. Por quê, menino? Tá tão bonito. Eu, moço? É. Menino, como é que você gosta de falar? Eu gosto de... De falar o quê? Se você não gosta de falar igual preto velho, você gosta de falar como? Pode falar? Pode. Larga de ser burro que você vai tomar no cu se ficar falando... dando caminho pros vagabundos dos obsessores, dos quiumba. Ah. Vocês vão tudo se fuder. Ah, entendi. Desculpa, eu não podia falar. Pois é, cara. Foi você que falou. Tu tava indo tão bem. Agora que eu entendi. Não, eu perguntei assim, se não for pra falar igual os preto... Ah, falar igual o preto velho é falar sem xingar, isso? É falar bonito, né? Ah. Tem... Mas aí o preto velho vem aqui, fala, você não escuta. Uhum. Aí vem Exu, Exu Mirim, Pombagira Mirim. Aí fala mais assim, aí vocês aprendem. Oh. Claro. Porque tem medo, né? Me dá mais. Explica, eu quero. Explica pra gente como é que é aprender pelo medo. Não diz que nesse canto santo que você está... Vem pelo amor ou vem pela dor? Sim. É a mesma coisa. Muito vem pelo amor, mas a maioria vem pela dor. Nossa. Tá. E você, quando a pessoa vem pelo amor, você prefere que venha pelo amor ou pela dor? Se vem pelo amor, não vai fazer direito, então tem que vir pela dor mesmo. Como é que se vem pela dor? Tomando cabeçada na vida. Tomando rasteira. Entendi. Apanhando da vida. E de você mesmo. É... Me dá, moço. Dói a hora da morte? Se dói? É. Você tá falando quando morre? É. Não, moço. Não dói nada. Da, a, assim? É. Aqui? Não, no espírito. Dói consciência. Na carne, não. Mas você não fez maldade quando estava encarnado, fez? Fiz, aprontei. Dá um exemplo de uma aprontada. Mas eu não matei, não. Não. Só deixou aleijado, só. É, eu derrubei de cima do prédio. Tô vendo daqui. Mas não matei, não. Isso foi maldade. Não era um prédio, era um sobrado, não era? Tipo... É grande. É. Não, mas você fala prédio, hoje prédio, o povo pensa outra coisa. Mas, Mirim, como é que você conseguiu subir naquele telhado sem a pessoa ver? Tinha árvore, né, moço? Tá. E você foi levado por que tipo de sentimento? Não foi por ódio, não, moço. Foi por que tipo de sentimento? Eu não queria matar nem aleijar ninguém. Uhum. Mas começou a um xingar o outro. Uhum. Aí eu fiquei nervoso e empurrei. Nossa. Aí ele não andava mais. Como é que ficou a tua cara de olhar pra ele se não era isso que você queria? Remorso. Pediu desculpa. Eu corri, moço. Nossa. Mas não teve jeito. Eu não quero falar disso não, porque... Você fica emocionado. É, moço, eu não gosto de ficar falando isso mais, não. É, eu voltar pra quê, moço? Ele não vai voltar a andar. Mas aqui estão me dizendo que seria bom você, nessa oportunidade, colocar pra fora esse sentimento, né? Pra quê? Ah, porque você disse que você quer evoluir, visitar a cena, se perdoar, perdoar o outro. Quem tem que perdoar eu, não sou eu. Não, quem que é? É ele que tem que perdoar. Uhum. Claro. Fica a seu critério, viu, menino? Quem é que... Quem é que tem que perdoar? É você que apanha na cara ou quem é que te bate? Entendi. Todo mundo, né? Se perdoa. Eu que bato, tenho que me perdoar porque fiz errado. Eu que apanho... Tenho que me perdoar porque eu odiei o irmão quando deveria ter amado. É? Mas você quer continuar falando disso? Fica a seu critério. Mas por quê? Você gosta? Ou vai passar coisa pra alguém pensar? Vai passar muita coisa bonita pras pessoas pensarem. Pra tirar a nojeira do pensamento? Isso. De mirim? Você que manda aí. Quer continuar nesse assunto? Quer ir pra outro? Se você quiser falar, pode falar. Então, fale pra mim. Pergunta aí o que eles estão mandando. É, vou perguntar então. Como é que... Vamos reviver um pouco essa situação. Como é que foi o começo desse seu remorso? Como foi? É. Foi ver que... Aquele moço que andava comigo, não ia mais andar com as pernas. Por que que isso deixa você emocionado? Porque nós não podemos ter sentimento? Claro que sim, eu acho isso legal. É só pra, assim, compreender, assim, o que você sente por essa pessoa, Você já encontrou com ele no astral? Não. Ele continua vivo, reencarnou? Como é que foi? Eu não encontro com ele. Não? Não. Eu fui para um lado, ele foi para o outro. Claro. Se pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu não tinha começado a confusão. E aí, eu não empurraria ele. Ah, entendi. Foi você que começou a confusão. Foi. E o que você queria que não estavam dando pra você pra começar uma confusão? Eu não posso falar, moço. Tá bom, então. Mirim, o que você acha que as pessoas podem aprender com isso? Quando não dão qualquer coisa pra gente, a gente deve sempre esperar e ficar contente com o que tem? É. É isso. Vai brigar, vai aleijar um carro, uma pessoa. Igual eu fiz. Fala, moço. E aí fica claro que o tempo não volta, né? Depois que matam a aleja, ninguém volta mais. Quando você incorpora, vamos mudar de assunto então. Fala. Quando você incorpora, o que que você faz para incorporar? O que eu faço? É. Eu abaixo a vibração do médium. O que quer dizer isso, abaixar a vibração? Como assim, moço? É difícil para explicar, né? Abaixar a vibração do médium, você faz ele ficar triste? Não! Faz ele ficar com raiva? Nervoso! Você faz ele ficar nervoso. Aí ele baixa a vibração dele. Sim. Aí eu trago o sentimento. Entendi. Aí você encontra ele naquela sintonia e tá ali. É! Mas se as pessoas ouvem isso, elas vão dizer, é normal a gente ficar com medo de Exu Mirim nessa circunstância. Por quê? Porque encontrou sintonia onde ele estava no momento de raiva. Mas depois que nós vamos embora, a gente leva e ele fica bem. Melhor do que estava. É isso. Entendi. Esse é o trabalho. Esse o quê? O que é o trabalho? É tirar as negatividades do médium. Você perguntou o que eu tinha que fazer para incorporar. Isso. E aí, você está explicando assim. Ele entra nessa sintonia da raiva, você encontra ele lá, tira a negatividade dele e vai embora. Quando eu vou embora, eu levo tudo. Certo. E no terreiro, você trabalha dando consulta, né? Às pessoas. Aqui eu nunca dei. Aqui nunca deu. É. Em algum lugar você já deu? Já. E o que você ensina as pessoas, normalmente? É o que eu falei, moço. Parar de ser maldoso, porque dói. Depois se arrepende. Ah, claro. Exu Mirim não é ruim, não, moço. Não é ruim, né? Claro. Entendi. Ele tá aí do teu lado. É. Exu Mirim, você... conhece a Umbanda, naturalmente. É? O que que é a Umbanda pra você? É o caminho que eu encontrei pra evoluir. A Umbanda é o caminho que eu encontrei pra evoluir. É? Entendi. E o que que as pessoas que buscam a Umbanda podem encontrar nela? Você tá fazendo falar igual o preto velho. É. Vai praticando, né? Porque é evoluir aí, ó. Aqui na Terra tem um ditado assim. vai imitando, morto já é ele. Aqui não. Aí não. Então vamos fazer chegar esse ditado. Então, menino. Fala aí. O que as pessoas têm que procurar aqui dentro? Isso. Se tornar a pessoa melhor. Melhor? É. E parar de querer... ser melhor que os outros. Não é subindo em cima das costas dos outros que você vai ser melhor. Olha aí. Mirim, você ajuda os drogados também? Ajuda. Você ajuda como? Tirando eles da merda. tirando eles das situações difíceis, é? É! Mirim, você acha que... Que conselho você dá sobre as drogas? Ela faz bem ou faz mal? Ela faz tão mal quanto você. Porque você faz mal pra si mesmo. Ou seja, no caso, a pessoa que se droga, né? É! Aham. Vocês ficam na lama. Na lama? É! Claro. É! Tá? Vocês ficam na lama, suja. Suja. Pior que no umbral. Umbral? Como é que você descreve o umbral? Para as pessoas que estão coisando? Isso mesmo. Um lugar obscuro, sujo. Lugar obscuro e sujo. Bem podre, como a mente de vocês aí que tá pensando que Mirim é marginal. Olha aí. Quem vai pro umbral e quem não vai? Quem vai pro umbral? É. Acho que todos vocês. Todos? É. E as pessoas santas? Essa não, né, moço? Eu não falei todos. Eu falei, eu acho que todos. Ah, entendi. Claro, claro. Então, Mirim, o que a pessoa pode fazer para sair das drogas? O que ela precisa fazer? Isso. Tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara compreende em fazer o quê? Procurar o trabalho. Ocupar a mente. Uhum. Não é mirim isso que entra na mente das pessoas, não, moço. Uhum. Quando fala que cabeça vazia é a oficina do diabo. Eu não sou o diabo. Uhum. Diabo é vocês mesmo. É ele que disse. Olha. O senhor apontou, você apontou pro senhor Tranca-Rua? É. Porque ele fala que ele não mata, não rouba e não destrói. Quem é que faz isso? Entendi. É vocês. É o próprio homem que faz isso? É. E as mulheres também. Entendi. Então, criar vergonha na cara. É. Que tipo de atitude assim compreende... Uma pessoa que conseguiu sair das drogas e tomou vergonha na cara. Repete! Que tipo de atitude vive uma pessoa que saiu das drogas e tomou vergonha na cara? Ganhou ponto lá em cima com o divino. Fazendo o quê? Largando as drogas. Aí você disse procurar um trabalho. É! E se não achar trabalho? Mas pelo menos largou as drogas. Já ganhou ponto. Entendi. Eu tô aqui. Ah. Eu tô ganhando ponto, moço. Ah. Ponto tipo dentro de um jogo? É luz que eu tô ganhando. Ah, entendi. Tá ganhando luz. É. Certo. Nem que for um bocadinho assim, ó. Ajudando os outros, né? Compreender melhor a vida. Ô! O Tranca-Rua falou que tem um monte de gente pra ouvir. Isso. Passa uma mensagem pra ti. E que eu tinha que falar direito. Olha aí que bonito. Pra que eu não fizesse besteira. Uhum. Então não posso. Muito bom. Então que mensagem você passa assim pra todo mundo que tá ouvindo? De novo? Sobre vício. Larga essas porcaria. Uhum. Vai acabar matando vocês. Vai levar vocês pro buraco. Mas se vocês quiserem continuar, o problema é de vocês. Passa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo sobre a inveja. Inveja? Uhum. Sim, senhor. Faça você em vez de tentar ficar com inveja dos outros. Batalha! Em vez de querer as coisas dos outros. Sobre desesperança. Pessoa que tá vendo que não tem mais saída e tá murchando. Vai procurar qualquer canto que tenha o divino. Não precisa ser na Umbanda não, moço. Não. Qualquer canto que tenha o divino, tá bom. O divino é o quê, menino? Olorum. Olorum é o quê? É Deus. Entendi. Que a pessoa busque qualquer canto que tenha Deus. É? Nossa. É muito forte, né? Para largar o desespero, né? Sim, a desesperança, né? O desespero. A mágoa. É, falta de esperança, né, no caso. Mirim, quando uma pessoa... É mais falta de fé. De fé, é. Tem muitos por aí. Tem. Tem muitos que ouvem o que você está fazendo aqui. Uhum. E não tem fé. Mas... Nem nela mesma. E se a pessoa disser assim, hoje eu não sou tão bom quanto eu poderia por culpa dos meus pais, da minha família que não me deu oportunidade... Que conselho você dá? Você quer que eu fale mesmo igual preto velho, né? Isso. Bem bonito. Eu não sou bonito, moço. Mas pode falar bonito. Escreva a nova história da sua vida que tá na hora de ser feliz. Oh, aí sim, hein? É só porque você... Esse tio que tá aqui. O moço que tá aqui. Obrigado, menino. Tem um moço aqui. Tô muito agradecido. Tem um moço aqui? Tem. Ele é brabo. É. Aqui você tá apontando aqui atrás de mim, né? É. Que assim seja. E tem uma coisa aqui, ó. É. Tem uma coisa aqui atrás da cabeça. E usa... Cartola. A carta. Muito bom. Mirim, que recado você dá pras pessoas? É o Tiriri. É? Tem um aqui também que não deixa eu falar, não. Não deixa, né? Então, Mirim, quando... Que conselho você dá para as pessoas que se sentem traídas? Por que você não faz essas perguntas pro preto velho? Porque você tem tanto conhecimento dentro de você. Mas eu não quero passar. Você já viveu isso. Olha quanta coisa que eu já falei com o preto velho. Aí vai falar assim, ah, esse não enche o mirim. É um enche o mirim buscando luz, igual você falou. É por que enche o mirim tem que ser um cão? É, olha aí, uma boa pergunta. Não precisa. Então, passa uma mensagem para as pessoas que se sentem traídas. Foi ele que mandou, né? Quem mandou? Qual o nome? Tiriri. Ele que mandou o quê? Você fazer isso. É? Por causa dela. Que é isso? É? Mas eu vou falar. Falando. Quando você achar que você tá traído, se você não confia em ti, e acha que tá sendo traído? É. Faz melhor. Sentir traído também pode querer dizer... Tudo! Em todos os sentidos, né? É! Traído é, às vezes, você confiou, né? Um segredo a alguém... Faça melhor! Não conte pra ninguém! Confiou respeito a alguém, a pessoa não respeitou de volta, né? Mas se você respeitou e ela não respeitou de volta, de quem é a culpa? Entendi. A pessoa não deve ficar contrariada com aquilo, nem triste, né? É? Claro. Dá risada que é melhor. É melhor rir? É. Já foi, né? Não adianta chorar. Você acha que não adianta chorar pelo leite derramado? Não! Entendi. Que mensagem, Mirim, você dá para as pessoas que guardam mágoa por causa que os outros tacam a gente assim com falta de educação? De novo isso? Eu vou falar igual? Não, já é outra nuance. Como que tem que fazer? É. Se alguém maltrata a gente... É. A gente esperava outra coisa. E aí a gente fica magoado. Se você for compreensível, você ganha a luz. Boa. Se a pessoa for ali naquele momento, né, compreensiva, daí ela teve uma oportunidade de crescimento, né? E ganha a luz. É? Nossa. Entendi. Isso vai dar o que falar na caixinha que você fica, moço. Dá o que falar representa o quê? O que você quer dizer com isso? Muitos vão discordar, muitos vão concordar. Mas nem eu, nem o cavalo, nem ninguém que tá preocupado. Não tá? Por que que você trouxe isso à tona? Você, obviamente... Porque eu já sei o que vai acontecer. É? Você sabe o que vai acontecer antes de acontecer? Às vezes sei. Isso quer dizer que você sabe do futuro, sabe ler o futuro? Não! O que que quer dizer isso? De você saber o que vai acontecer antes de acontecer, se você não sabe ler o futuro. Aí, é só tu pensar. Ah. Se você ouvisse um negócio desse... É. Qual é... O que você estaria pensando se você não estivesse aqui na minha frente? Ah, entendi. Você está querendo dizer assim que... Algumas coisas que vão acontecer no futuro é lógica. É! Não é questão de... Isso, moço, que eu tô fazendo não é... Não é... É julgar, não. Julgar? É, não tô fazendo um pré-julgamento. De quem? Das pessoas que vai ouvir isso. Ah, entendi. É que você perguntou... Ah. Porque eu falei... Uhum. Que ia dar o que falar. É. E eu falei que é lógica. Aham. Muito bom. Mas eu não tô julgando. Não. É que o ser humano é falho. Sim. Como a gente... Teve um espírito que falou pra gente que... O maior estudo é você sair na rua e não julgar ninguém. Como que a gente alcança essa condição? Nessa encarnação de vocês? Isso. Vocês não conseguem? Não consegue alcançar a condição... De sair na rua e não julgar ninguém? Sempre julgam. Sempre julga, né? De uma forma ou outra julgam. Ai. Muitas vezes não fala, mas pensa. E o pensamento torto, o que é? É julgamento. Pensamento o quê? Torto. Torto? Dá um exemplo de um pensamento torto, menino. Você quer que eu fale como? Sem palavrão, de preferência. Você vai nas casas, aí a pessoa tem um negócio lá que vocês não têm na casa de vocês. Um aí aquecedor, por exemplo. É. Aí você vai falar assim, olha lá, vocês pensam. Ah. Só porque tem isso aí, acho que é melhor. Ou... Porque tem um tênis, um calçado, e pensa, tá julgando. Uhum. Tá tendo inveja. Você tá esperando eu falar? Não, moço. Eu tô ouvindo o que ele tá falando aqui. Entendi. Vai lá. Vocês têm boca. E têm cabeça. Não tem? Graças a Deus. A tua boca solta o que a tua cabeça pensa. E se a sua boca não solta, a sua alma salta. E ecoa, moço. Ao divino. Ecoa, ou seja, reverbera. É. Sim. Propaga. Sim. Entendeu? Entendi agora. Fala, moço. Então, Mirim, quando a gente tem uma meta e aí quer alcançar um objetivo, e aí acontece um montão de problema que não permite que a gente avance. E a gente está quase desistindo. Que conselho você dá para não desistir? Ô moço, eu vou falar palavrão. Ah não, menino. Tem outro jeito. Eu vou falar palavrão, moço. Sol! Pode? Olha, eu não falaria, mas pode. Puta que pariu! Por quê? Você quer que eu fale igual preto velho? Eu não sou preto velho, moço! Não era esse palavrão que você ia falar, era outro ainda. Tá certo. Não, mas fala o que você achar melhor, menino. O que que você quer? Fala de novo. Ah, eu tava mediunizado naquela hora, agora eu já voltei do trânsito. Não lembro mais. Eu vou lembrar então. Você acha? Vamos tentar ajudar você aqui pra lembrar. Pra ele falar de novo. É. Que você acha? Fala outra coisa, moço. É, daí depois a gente lembra dessa. É, aí você faz as coisas. É. Aí você escuta daqui. Eu tomo bronca daqui. Tá mais do enrolado. Claro. Então, olha só. Como que você acha que devem fazer as pessoas quando na vida, já lembrei, elas têm uma meta para alcançar e vem um monte de problema e não consegue avançar? Lembrei. Falei, queria falar de novo? Mas é engraçado, Mirim, porque eu tive que esperar até o último minuto do último minuto do último minuto. Do segundo do segundo. É. Você já deu a resposta. Ah, entendi. É uma irrestrita confiança e fé e paz na caminhada toda até o último do último segundo. E daí chega. Tá vendo? Você falou mais bonito que eu. Que isso aconteceu agora. É. Eu podia ter desistido. Mas não, né? É. Batalhou. Foi até o final, moço! Tá doendo, tudo que eu tô falando aqui tá doendo. Tá doendo em você? Não, nele ali. Nele? Mas vou falar pra doer mesmo. Por que que você quer que doa as coisas no coração? Pra acordar pra vida, moço. Nas pessoas. Pra as pessoas acordar. E fazer tudo diferente quando amanhecer o dia dela. Acordar para a vida, Mirim, quer dizer usar o próprio potencial bem. É? Tirar de si o máximo que pode para benefício seu próprio, para depois poder ajudar alguém. Não. Eu não sou preto velho. Olha que... Eu tô ficando bravo já. Tá. Falta 5 minutos, menino, pra gente acabar nosso encontro. Passou rápido, hein? Você já conversou com outro Mirim assim? Falando isso? Não. É? Falando outras coisas, né? Menino. Vá! Passa uma mensagem final pra gente. O que, que você quer que as pessoas levem no coração? O não arrependimento. O que, que é isso? Não se arrependa do que você não fez ou do que você fez. Se vai fazer, faça. Eu vou falar o que o moço está pedindo. Para não esperar nada em troca. Porque senão não é caridade. O que, que é caridade verdadeira, menino? É fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. Você acha que o ser humano encarnado de hoje é capaz de fazer isso? Não! Ué, mas tu tá pedindo pra fazer isso? Eu tento, né, moço? No fundo, você acha que a gente é capaz, sim, né? Se vocês quiserem, é. Uhum. O trabalho que você tá fazendo, tem alguma coisa em troca? Ah, essa satisfação de falar consigo já é um tesouro, né? Mas é cobrado? Não, mas é um ganho. Mas você pediu? Você esperava isso? Não. Então, pronto. É, realmente. Quando você faz alguma coisa, ou quando você dá com uma mão e espera que a outra receba, é, não é caridade. Entendi. Se a outra receber por mérito, tudo bem. Se não... Amém. Você não ia falar amém, né, Miriam? Amém! Por que, que eu não posso falar? Não, pode, mas você não ia falar. Você ia falar outra coisa. Graças a Deus, louvado seja. Ah, Miriam. Fala. Como que a gente realiza os nossos sonhos? Vai atrás! Batalha! Ou deixa pra lá? Até vocês ficarem na sujeira? E aí, quando você estiver lá embaixo, vocês falam assim: eu tive a oportunidade de fazer e não fiz. E se arrepender, aí é tarde. Então vai atrás. Quando uma pessoa se coloca na posição de sabedor e diz: essa entidade não é quem está dizendo que é, porque o que eu conheço não fala assim. O que, que você responde, menino? O que, que você quer que eu fale? Deixa pensar. Ninguém tem que provar nada a ninguém. Boa. Se eu tivesse aqui pra provar alguma coisa, eu não tava numa casa de umbanda, moço. Oh. Fazendo a caridade. Claro. Porque eu não espero nada em troca. Se eu ganhar a luz do divino, tudo bem. Senão eu continuo aqui. Já ganhei mais um pouquinho. Eu, moço, e eu não falo isso. As pessoas vão falar assim: tá falando isso pra enganar. Não é. É o quê? É verdade, moço. O que é verdade? Que eu tô na casa de umbanda. Sim, sim, sim. Pra caridade. Claro, e todo mundo ganha a luz um pouquinho, que seja, quando pratico bem. Eu não quero falar igual preto vem. Você tá forçando a falar, moço. Eu nada. É você e ele que tá aqui, não, ó. Não temos nada. Ó, é que você não vê ele, moço. Não. Ele que tá querendo que eu fale. Mas tu tá reclamando aí, mas tá todo orgulhoso por dentro. Não! Falar de cobre tu, velho. Não! Eu queria até falar um palavrão. É. Quer dizer, assim, as pessoas aprendem. Nada, aprendeu igual. Mirim. Sabe por quê, moço? Queixo, Mirim. Porque se o preto velho não vier encurvado e não mudar a voz do médium, não é preto velho. Não é. Você tá querendo dizer, ele vai ser sim, mas as pessoas não vão dar crédito, né? É! Entendi. É o arquétipo da Umbanda muito bonito, né? É!